então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque. Pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo. Esse é o DJ Paulinho. Vai, fogo, eu sempre me acabo. Alô, DJ Neto MT. Atenção, mulher. Tô com fome de você. Fode, fode, fode, fode. Tô com fome de você. Fode, fode, fode, fode. Fome de buceta, fode, fode, fode, fode, tô com fome de buceta, fode, fode, fode, fode, tô com fome de buceta, fode, fode, fode, fode, então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque. O baile pega fogo, o baile pega fogo, o baile pega fogo, o baile pega fogo.